jogar, vou jogar flores no mar. E com a tua proteção eu vou tocar tambor, a poxa me alugou. Vou mergulhar nas ondas do teu mar, eu vou doiar e Iemanjá. Mãe natureza, rainha do mar, vou doiar e Iemanjá. Iemanjá, mãe natureza, rainha do mar. Canta que eu danço, teu canto me faz. Vou acender velas brancas, vou acender pra você. Canta que eu danço, seu canto me faz viver. Vou acender velas brancas, vou acender pra você. Vou doiar e Iemanjá, Iemanjá, mãe natureza, rainha do mar. Vou doiar e Iemanjá, Iemanjá, mãe natureza, rainha do mar. Vou mergulhar nas ondas do tempo.